Foi Salvador, bom dia, voo 1891, ponto espera, dá 90 pronto. Voo 1891, autorizado a linha decolar 90, vento 340 graus, 2 nós. A linha decola 90, voo 1891. 4366 para Ginásio, desce para 4 mil pés. Que legal na 0 na 0. Para 4 mil pés, 1 na 0 na 0, Serra Vitor 366 ou 6212. Comando 1, decolagem 16, 1208, controle, vovô. Ok, 1208, bom dia. 1819, tá bom? Sim. Salvador, bom dia. Gol 1819. 1819, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340. Está autorizado direto a Lefa. Estimativa direita é Lefa 340, gol 1819. Aqui 390, informando a aeronave parqueada no portão 09. Tá 3601 autorizado, São Paulo, 300, peso 10, Pubave, é peso 16, conforme rota. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída da Eul e da Motiva. Aciana 5453, 120, decimal 8. continua pronto. Paulo, autoriza a entrada do Alfa Vitor Quebec no pátio principal? Autorizado, Alfa Vitor Quebec, entrada até a posição 11, onde reporta término calçado. Positivo, ciente, obrigado. Uno, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterna no 28, decimal 35. Oxanama 258, desça para 2500, pés, autorizada a RNAVE, reporte estabilizado. Autorizado a RNAVE, 624. Centro, gol no 81, 1, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5. Massivo no 8, no 1. Salve Salvador, muito bom dia. Aqui é o gol Golf Tango Papá, no pátio 3, posição 2 Lima. Confirma apenas, é Golf, Golf Papá, é, se encontra na 3 Lima e é para reboque? Ativa, é o Golf Tango Papá. Essa autorização de reboque para o pátio 1, posição 06, coordenação com o fiscal de pátio. Gente, agora sim, foi entendido então, Golf Tango Papá, no pátio 3, para 0612, pátio 1. Afirma, tio. Golf Tango Papá inicia o reboque, vai reportar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Mativo, portarei o ingresso no pátio 1. Certo. passando 366, Golf 6225. 258, você me torna no 8, decimal 95. Bom dia, China 6258, tráfego avistado, Pinimal no 0110. Confirme, por gentileza, trem baixo travado avistando, senhor. Travado, visual 62. China 6258, pouso autorizado, pista no 0, vento 330 graus, 02 nós. Teve pouso, 62. Olá, o Golf Tango Papá, aguardando autorização para ingresso ao pátio 1, até a posição 06. Golf Tango Papá, autorizado ingresso ao pátio 1, até a posição 0612, onde vai reportar calçada e a térmica de rebote. Ativa, ativa, reportaria o térmico. Paulo, término do reboque, aeronave Alfa Vitor Quebec, na ponte 11, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Número 258 no solo aos 32, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Direita 219, o voo está 6258, só pessoal, mas não tem como nós na final de cauda. Dentro de cauda na final de quantos nós, senhor? 5 a 6 nós. 5 a 6 nós, cauda final, pista no 0 grau de informação. Vamos, Salvador, ouça 6258, livrou. Os Xenélia 258, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Juliette, Xenélia 258, ingresso Patuno para 07, atento somente aeronave em reboque para a posição 062. Patuno do reboque, ingresso para o 07, 628. Aqui é o Golfo Tango Papá informando o término do reboque, é a nave calçada na posição 06. Bom dia, obrigado. Golfo Tango Papá, bom dia. 258, confirma a informação, já partiu no 07? Negativo, tá aguardando. Ok, Inferno, monitora nossa frequência e solicitar o próximo, ok? Ok, aguardando. Como a aeronave chama para reboque? Mike X-Wing Bravo, bom dia. Confirma o reboque, por gentileza. Gente, foi atendido 10, parte 1, para 12 também, parte 1. Mike X-Wing Bravo, inicia e chama a término calçado. Aeronave. Azul Alfa de Seitango, bom dia pra você. Estou na parte 3, sabe que tu que botou em marcha lenta durante 10 minutos. Vou informar da breve. Gente, então giro de motor no pátio 3, reposta término, confirma somente o designativo? Ok, confirmar o quê? É o designativo da aeronave. Ah, é, azul Alfa de Seitango. Gente, Alfa de Seitango, chega a término. O Mike que foi bravo, a Inferno confirmou a posição 1 ou 3, ok? 1 ou 3, bate 1. me chamou o Solo Salvador? No portão 2, puxa, acionamento aprovado. Por gentileza, cheque o rádio, a transmissão foi quase ininteligível. Agora já melhorou? 5%. Ok, autorizado, puxa bem detalhadamente. Salvador, Mike Excelibrado, fazendo rebote, graças, bom dia. Bom dia, Mike Excelibrado. Muito bom dia, Alvinhac, Alfa Victor Charlie. Alfa Victor Charlie, prossiga. Victor Charlie, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 2, pátio 1. Alfa Victor Charlie, pátio 3 para 02, pátio 1, ciente. Vai iniciar o reboque, vai reportar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Ok, ciente, reportar para ingresso no pátio 1. TAN 3601, autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de espera física 10, chama a torre, 18, decimal 95, ajuste 10, bom voo. Direita Índia, 18, 95, a torre, TAN 3601, obrigado, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 320 graus, 02 nós, ajuste no zero. Alinha e decola, pista no zero, tá 3601. Excelente, bom dia. Onda decolando 58, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8. Onda 08, está 3601, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3601. 3601, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300 via saída da EL. 300 via saída da EL, vai cumprir o perfil. Tá, 3601. São 3601, tá autorizado, Leda. Ah, negativo, senhor, se possível, precisa manter o perfil. Se a gente antecipar muito aqui, o aeroporto está fechado lá, pode ser? Mike Aquilo, prossiga, bom dia. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 14 para a posição número 8, por favor. Tem só 3601, mantenha a saída. Mantenha a saída, obrigado pela... pela... deixa eu te ver. Mike, aqui que é autorizado, 14P1 para 08, também patrono, vai chamar término de reboque calçado. Ok, ciente, reportar ao término, obrigado. Alô, Salvador, Alfa Vitor Charlie. Alfa Vitor Charlie, prossiga. Vitor Charlie, próxima interseção Juliette, podemos continuar para a ponte 2? Afirmo, é a ponte 2, reporta término. Ok, gente, bota o pé. Azam 3601, no extremo do centro Recife, frequência no 25 decimal 1, na alterna no 28 decimal 35. 251-2835-3601. Salvador, Sam, Mike, Yankee, Kilo, informa o terno do reboque, muito obrigado, bom dia. Mike, Yankee, Kilo, ciente, bom dia, bom dia. Do é o Alfa Victor Charles? Alfa Victor Charles. Gente, Alfa Victor Charles visual aqui que está acabando de ingressar no 02, gente. Azul 2535 Centro da Delta, Papa 3, é o 3 de janeiro. Gente, o Azul 2535, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, conforme rota plano de voo, Zulu 44 Aldeia, nível de voo autorizado 320. Decolada pista no zero, primeira curva à direita. Dael, Leda, seguro, será o perfil da saída. 5477, estando no transponder. E 1-2-0-8, controle Salvador. Salvador, para a Jota, nível 320, a 3-4-4, no céu dele. Salvador 1-0, primeiro curva direita, no perfil da Dael, Leda, segura. 5-4-7-7, transforma 1-2-0-8. Azul 2-3. Azul 2-5-3-5, correto cotejamento, chama profissional 03-4-1. Vamos lá. Bom dia, o Oceaner 6251 já está um pouquinho cedo, mas está sempre da Delta, seria a princípio 360 Guarulhos. 76251 para Guarulhos, confirma somente a rota que tem aí disponível. Olha, eu tenho aqui a partir de Mótiva, Upper Zulu 10 até Taubaté. Sim, só um minuto de coordenação com o centro, já será pago a rota. Muito gentil. 251, pronto, copo. Oxenem 6251, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, Apizulo 1-0, Taubaté, nível de voo autorizado 360, decolada pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, o perfil de saída. 5503, acena no transponder, e 120.8, é o controle Salvador. Conforme então 360 lá para Guarulhos, decola perfil Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Foi subido pela Upper Zulu 10, de acordo com o nosso plano. 5503 está alocado, controle 1208, voo, China Air. Oxenem 6251, correto cotejamento, chama pronto acionar, posição 1-1, VAT 1. Tá, mara, obrigado.